power transition. Scope is 5513, approach control 119.25 and tower 1183. American 980, understands cleared to receive a flight level 410, Upper Whiskey 68 off runway 28, runway heading 2000, right turn, arrow on departure, Medellin transition, squawk 5513, departure 1935, tower 183, thank you. American 980, read back correct, report for, now you're clear for push and start, you're clear to push, report for taxi. Clear to push, we'll call taxi, American 980. Call total 9911. Total 9911, informa que a pista em uso agora é a 28, está pronto para cláter? Total 9911, autorizado Recife, nível 310, pela rota Peruísque 58, decola da pista 28. Após a decolagem da 28, mantém a proa até 2000, e então curva direita, saída Aron, transição Melim. A frequência do controle é 119.35, torre 1186, acione 5461. Exato, então, 310 pela pista 28, com mantendo a proa até 2000, curva direita na Aron 185, 186 é a torre 5461. Correto, chame para acionamento 9911. 9911. Hotel Índia Índia, agora sim, acabamos de receber para 1100 para Vera Cruz. Está autorizado 500 pés para Vera Cruz, direto, decola da pista 17, curva direita no corredor Axé. O controle Salvador é 119.35, torre 1186, acione o código 0111 Hotel Índia Índia. Acione o código 0111, decola com você, corre. Qual o estacionamento? É o pátio 4, Hotel Índia Índia. Afirmativo. Hoje agora, 118.000, Hotel Índia Índia. Siga, Hotel Índia Índia. Não, pátio 4. Livre acionar reporte para o táxi, Hotel Índia Índia. Índia. Em caso de falha de comunicações, lá radial 060 de Salvador, vai iniciar a curva direita para Anto e completar a chegada em pit. 3859. Ok, plano pro 130. Em caso de falha, radial 060 de Salvador, Guará, Anto, tá 3859. Afirmo. E reduzindo para 2009, tá 3859. Poderá manter a velocidade, a última informada, 240. Senhor, para nós não é interessante essa proa, então a gente vai reduzir para dar o espaçamento que o senhor quer, para depois retomar a proa necessária que o senhor nos vetorar. Então vai reduzir para 209, senhor. Paciente, sob vetoração na proa 130. Proa 130. Libera a velocidade em pitch pro 3304. Deixa a velocidade a seu critério número 1 para pouso. Obrigado. Falou, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, decolou usando 5, chame o controle em 119.35, Mike Eco Delta. Controle 119.35, Delta. Controle Salvador, bom dia, o Papa Papa, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, controle. Destino Manatim, está aproximando a linha do litoral, atingindo 500 pés. A gente prossiga visual, informe de Brama, zona de controle. Delta. Papa Romeu Alfa Índia Bravo, pushback acionamento. Alfa Índia Bravo, aguarde a aeronave da Total liberar a sua retaguarda após iniciar o pushback. Informo que agora a pista em uso é a 28. O senhor irá decolar da pista 28 no perfil Momo Flock, após a decolagem manterá a proa até 2000 para então curvar à direita e executar a momoflota. Alfa India Bravo. Positivo, aguardando o total e acelerando 2.8, momoflota, após a decolagem curva 2000, foi direita para executar a momoflota. Alfa India Bravo. Correto. Espera do 17, o India India. Céu Índia Índia, estou autorizado a alinhar e decolar, da 17, 210 graus, 8 nós, até o Índia Índia. Alinha, decola, Índia. Índia Índia, decolado ao 17. Chame controle Salvador, frequência 11935. Cê volta. Cê volta. Controle, bom dia, hotel Índia Índia. Decapitou hotel Índia Índia, controle Salvador. Decolado, está vertical de próximo Paité, para ver a Goiânia, sua escuta. Ciente, chame no farol da Barra. Índia. Ótimo, Mike Vitor, prossiga. Autorizado ele, na 283304. É, a clareza é de 2 para 3, a intensidade está boa, mas a clareza não está muito inteligível. Cheque o trem, chame a torre 1186. 1186, bom dia. Bom dia. Clear taxi via Juliet Alpha to holding point runway 28. At the holding point, contact tower 118.6. Juliet Alpha holding point runway 28, confirm the last 90 meters of runway 28 is closed. That's correct. Last 90 meters closed. Thank you, American 980. There you go. O Golden tem onda, não tive de voo zero, pois nada. O Draco questão é Bravo Romeo, tem que trocar do caminho do Whisky Bravo. Que está taxiando pela Taxi Alpha. Saiu América no ponto de espera da 28.118.6. 8 9 7 8 9 7 8 9 7. No zero, pista 28 livre, o vento 210 graus com 7 nós, fan 3304. De pouso na 28, fan 3304. Na via chegada, 2000 autorizado. Após ato, via chegada 2000, fan 3304. Eu de Maurício, conhece, sempre conhece, trato, sempre conhece, sempre. Conhece a estrada do Coco, essa que segue para o litoral norte, a BA-090? Ok. Como estamos operando com a 28 e tráfegos em aproximação para a 28, para evitar o cruzamento daquela cabeceira, teria condições de inicialmente sobrevoar essa rodovia até interceptar o corredor mais à frente, aproximadamente umas 4 milhas a nordeste de Salvador? Gente, aguarde para iniciar a decolagem. Pode iniciar seu táxi e prosseguir até o ponto de espera 17, o Índia Oscar Oscar. Golf Oscar, bom dia, guarda de coordenação, altímetro no 0 no 5. Guarda coordenação no 0 no 5, tem que voltar. 05 estará autorizado até 1 ou 2 0 em Salvador. Pode estar a porta. Condições de iniciar a decolagem, confirme? Então, está autorizada a cruz fora do solo, seguindo a estrada conforme instruído. O vento no momento 200 graus com 7 nós. Fan 3304, solo aos 23, ao livrar na próxima esquerda, na Bravo, confirmando na Charlie, chame solo, frequência 1219 para instruções de táxi, o Fan 3304. Chame na Charlie, chame 219, 3304. Solo, Fan 3663. 3663, ciente do tráfego, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. 200 graus com 7 nós, informarei pista livre, TAM 3663. Gente, aguardando pista livre, TAM 3663. Webjet 6734, autorizado para o Oeste Natal. Prossiga. Livrando para Nova Barra. Ok, qual é o chamado para a pausa da Cruz? Usado táxi via pátio 3, quilo alfa no ponto de espera da 28, 118,6. Pátio 3, quilo alfa, 118,6 no ponto alfa. Ok, may you maintain runway heading until 2,000 feet, and then you want us to continue with the air on departure Meline transition? Affirmative, ask to right turn to Aron Meline. Okay, runway heading to 2,000 feet and then right turn to Aron for the Aron departure Meline transition, American 980. Affirmative, maintain holding point American Airline 980. Thank you. Australia, o gol 1605, formação Oscar, bom dia. Bom dia, gol 1605, a chegada é pitch, desça para 5 mil pés com ajuste de 1095, pista 28. E pitch 5015, 1605. O Instagram Oscar, pode confirmar a distância da localidade? 1017 milhas, senhor. Autorizado, pista 28-3663. Livre pós 28-3663. American 980 is ready. Go ahead,

Roberto Salvador, bom dia, Tango Yankee, Oscar Oscar, decolando sua escuta. Yankee Oscar Oscar, Salvador, prossiga visual 500 pés na linha do litoral, preciso ser estimado para passagem Aracaju e para pouso Maceió. Aguarda. TAN 3859, está autorizado a aproximação. Gente, TAN 3859. American 980. Juliette Bravo Delta, cópia. No solo 2-8, libera a esquerda e chame 1-2-1-9. 2-1-9 à esquerda, 3-6-3. Vitorinha Juliette. Tango Salvador, muito bom dia, de Papa Tango, Mike Fox Trot York. 36 knots. Zip take off runway 28, American 980. Delta 999, posição 2-9. Refriz. Alfa Juliette 15. Whisky Golf Oscar, está pronto para a cópia? Whisky Golf Oscar autorizado, Salvador, Serra Juliette, Charlie, Quebec, no nível 80. Decola da pista 17, curva esquerda, saída Momo, Albo, após direto. Controle em 119.35, torre 1186. Acione 5467. 5467. Whisky Golf Oscar autorizado, correto, confirme o pátio de estacionamento, esse Golf Oscar. Pátio 4. Para acionar 118.6, esse Golf Oscar. Juliette Bravo Delta, pronto para cópia. 1300 Aracaju, Maceió, qual é a chamada? 1330. 1330 para pousar Maceió, ciente. Ao hotel, parte número 3. Sente, observando a ingresso do TAN e da partida até o parte 3 do Mike Fox. Afirmativo, esse sala segunda TAN vai para o gate 5, vai dar passagem para a aeronave e prosseguir então para o parte 3. Afirmativo, Mike Fox. Juliette Bravo Delta, copia. 3-2-8-3-8-9. Afirmativa, autorizado por 3-8-5-9. Repito, Ninja Juliette autorizado para Valença, nível, corrigindo, 1.000 pés pelo corredor Axé. Decola da pista 17 com curva direita. A frequência do controle é 1 no 9 decimal 35, torre 1 no 86, acione 0160. Estacionamento, forma pronto para o táxi, lógico. Vamos para o táxi, lógico. 20 milhas de Salvador, frequência 1272 ou 126 decimal 1. O uísque bravo Zulu, de 1070. Estacionado no pátio 3, chamará os 40 como abateu no 401 para a Copa Esportiva. Bem, amigo. Via IPIT 2000605. 980, best 105, climbing can taxi center, frequency 12685, over. 12685, American 980, ship. T-859, no solo 34, vai liberar a esquerda, mantenha taxi 6, chame o solo 129 para a instrução de táxi. Esquerda, permane- aguardando, 219, 28, 29. Torre, Whisky Oscar, Fox Taxi, Mato 4. Está autorizado o seu táxi, chame no ponto de espera da 17, Whisky Golf Oscar. Chamará, ponto de espera 17, Golf Oscar. 3859, autorizado o táxi via Alfa e Juliette para o portão 7. Alfa e Juliette para o 7, 3859. Alfa Índia Bravo, observa a live da aeronave da Total, pega a linha e mantém no 8. Linha e mantém para Total, Alfa Índia Bravo. Sou Salvador, bom dia, Papatengo, Vitor, Índia e Juliette. Bom dia, livre treinamento, forme táxi. Papatengo, táxi. Dúlia. Bom, no 923, aguarde coordenação, pista em uso 28, altímetro no 0, 1 no 5. Aceite, eu aguardo a gole. Afirmativo, aguarde a coordenação um minuto. Na sua escuta, obrigado. E aqui, Oscar, Oscar. Tranquilo, Real. O senhor está livrando a zona de controle, frequência livre. Graças, Real, bom dia. Bom dia, bom voo. Total em total 9911. Total 9911, este é o controle Salvador, está em contato radar. Saída Aron. Ativo na Aron, Aracaju, total. Tá 9911, controle, tem 935. táxi do Victor em Juliette com 3 a bordo. Autorizado táxi, número 2 no posto era da 17, Juliette. Juliette. Controle, autorizaria total 991 no plano de Aracaju, direto. 9911, Aracaju está fora da jurisdição, a princípio saída da ROM. Poderia coordenar com a gente? Está coordenado, saída da ROM. E a porta 2 no pé, decolagem 28 autorizada, vento de 200 graus, 619. Rua até 2000, autorizando a 22, decolagem. Autorizado, 605. Mantenha a cabeceira, previsão de decolagem mais 5 minutos, tomando nada aproximando na 98, ok? Mantenha a guarda estressada. Mantenha a 97, 12. Atava meu Alfa Índia Brava, decolagem aos 39, chame 119.35. 935, Alfa Índia Brava. Polo 923, copia. Copia, Pedro. Polo 923, autorizado Salvador Guarulhos, nível de voo 360, pela rota Aterwisk 50. Decola da pista 28. Após a decolagem, mantenha proa até 2.000 pés. Então curve à esquerda para a saída Gole Eval Gonza. Controle Salvador em 119.35, torre 1186. Acione 5527. Aprovado Guarulhos, no nível 360, conforme a Aterwisk 50, decola 28, mantém proa até 2000, após esquerda, Gole, Eval, Gonza. Controle 1935 e o transponder 5527, Gol 923. Correto, chame para o acionamento, Gol 923. Semanal, 923. Informe baixar travado, venta de 200 graus com 629. 7, o 605 está interceptando o localizador e baixar travado. Travado, 605. 605, ele está autorizado pelo pista 28, vento 200 graus com 629. Livre pouso, 605. Prossiga. A coordenação foi efetuada junto ao centro de controle, o senhor vai manter a saída Aron e após a transferência em contato com o centro de controle receberá uma nova instrução.